Roma 074, confirma iniciando, pushback acionamento. Senta. São Salvador, eu Rio. 5972, que é o risco. Irmã chamando solo? É o Rio, 5972. Rio 5972, boa noite, prossiga. Gentileza, 380, Galeão. Ainda não possui plano no sistema, só um instante, vou checar o Rio 5972, só por gentileza me confirma o horário do plano. Aos 30. 30, sente, vou checar só um instantinho, Rio 5972. Sim, senhora. Livrou 3178. Então, 3178, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 2 Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, antes Juliette, aguardando para 3178. Vocês não satisfeitos, mantém a posição de ataque com a Juliette, a posição prevista é remota 1-4, irá aguardar a aeronave da companhia inicial táxi, portão 62. Tá 3305, vai seguir a aeronave da Gol, finalizando o push no trabalho 04 e prossegue o táxi via Índia até o ponto de espera da 10 como número 2. No ponto de espera torre 1-18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Segue a aeronave da Gol, 1895. Estão 3178, prossiga. Não entendi, solicitar o finger? Isso. Gente, vamos contactar em freio. Voo no 074, pronto para ataque, nosso PAB é de 172. Toda média de 4 horas, antena Terra Bravo, Uniforme Lima. Voo no 074, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Então, 3178, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, remota 1 no 4. Juliette, remota no 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O Gol 074 autorizado, alinha e decolada pista no 0, vento 100 graus, 1-1 no 2. E 5972 não escuta? Consiga. Confirmando negativo R9. Eu ligo o 9074 de coluna, sua escuta. Coluna 074, contato radar, saída da EL. Da EL 074. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 noite. Então 3178, só confirmando a sinalização na remota no quadro da falha, é isso? Fiscal de pátio que tá informando pra gente, tá normal, podia confirmar? O lado esquerdo tá aceso, o lado direito tá apagado. Não ingressa, não ingressa, o lado direito tá sem iluminação. O sentido 3 de gato é muito terceiro, tá com a outra remota. Ok, remota disponível, a remota 09 do pátio 3, tem condições de prosseguir? Está coordenando junto com a infraero e essa coordenação é a companhia infraero. Não posso intervir, hein? Só estou passando a sua informação para o setor responsável. Muito obrigado. Deixa eu coordenar aqui com a gente, né? Obrigado. 305 da Cláudia 23, tive controle 120-8. Controle Salvador, boa noite, 3305, sai da PUC, acusando 2-3. 3305, radar, sai da PUC. 3305, quando possível, Acaju. Vai com a terceira. Mantendo saída, aguardando, 3305. O Rio 5972, pronto, copy. Assista. Autorizado Galeão, nível 380. Me coloca no modelo com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5101 no transponto. Autorizou 380 Galeão. Decolador 10 com curva direita. Da El, Leda, Eudes. Intercepta pelo ISC 50. 120-5101, Rio 5972. Rio 5972, correto, parte 3, reporta pronto para o espécie. Reportaremos.